o mais refinado conteúdo da internet. Pois é, aí eu me salvo no fato de que eu não sou uma vaca. E aí, pessoal, começa agora mais um Gaveta Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Ike. Ah, eu ia mudar essa bosta, esqueci. Desiste, você não vai conseguir. Com o Ike e Frost. E aí, galera? O Fábio. E aí, traças. E hoje aqui temos dois convidados, o Paulo Antunes, novamente. Olá, pessoas. Tudo bom? Olha aí. E junto com ele, do Godmode, veio também o Rafael Schmidt. Fala, galera. É o maior fã de Alien que eu conheço, hein? Opa. De Alien do filme ou de Alien em geral? Ah, Alien do filme. Ah, tá. E é isso aí. Hoje a gente tá aqui pra falar de aliens, os aliens de mentira, né? A gente não vai falar de... extraterrestres de mentira, né? É, não vai falar dos de verdade, que não. Estão por aí sequestrando nossas vacas aquele... e sacaneando nossas plantações. Aquele que é a segurança do Obama, né, cara? Ele é bizarro, velho. A gente não vai falar da cheirando, né? Ah! Nem o ET Bilu? E nem de Jesus Cristo! Não, olha, cara! Segundo algumas teorias, já pra polemizar. Pô, já fudeu já. E aí, quando fala assim de alienígena, o que é que vocês de cara já pensam assim? É, eu devo confessar aqui que eu tenho um pânico de alienígena, mas não de qualquer alienígena. Eu vejo filme do Alien na moral, assim. Mas aquele alienígena da cultura pop básica, aquele cabeção cinza com olho preto gigante, eu tenho um pânico disso. Muito mais que famoso Fantasma Grey. E qualquer outra coisa. Assim. Uhum. Da autópsia, é o ET, né? Do fogo no céu. Só que eu sou meio sádico, né? Porque eu tenho pânico, mas ao mesmo tempo sou fascinado pelo assunto e eu cresci vendo Arquivo X. Tudo assim, Arquivo X. É. Embora quando eu vejo um filme com esses alienígenas, eu não durmo direito depois. Pô, você tem um filme aí recente que eu não vi, que eu acho que até o Fábio falou, tem uma cena bizarra, é aquele da Mila Jovovich lá, né? Esse filme qual que é esse, cara? Cinema, não tinha nem onde enfiar a cabeça. Assim. O nome desse filme é Contato de Quarto Grau, né? Contato de Quarto Grau. Esse filme eu tô pra ver já faz um tempo aí. Cara, esse filme é foda. Tipo, o Paulo falou, eu também já tive durante muito tempo, assim, esse cagaço inacreditável de Grey também. Uhum. Só que aí, depois de um tempo, assim, eu meio que fui parando de não sei se é de acreditar ou duvidando mais, assim. Aí foi passando. Aí, outro dia, eu pensei numa teoria tão foda que eu me convenci de novo que eles existem. Acho que o medo tá voltando, saca? Você se convenceu. É. Você. Parabéns. Vou deixar pro próximo programa de aliens de verdade que a gente fizer. Os aliens de verdade. Os aliens verdadeiros. Cara, vocês se lembram de um filme? Eu até escrevi um texto pro Gaveteiro há uns anos. Que passava quando a gente era criança, na sessão da tarde. Chamado Viagem ao Mundo dos Sonhos. Sim, cara. Eu amo esse filme. Eu tenho o DVD. Cara, os ETs desse filme são muito bizarros, cara. Não, eles são patéticos. Tipo, o filme inteiro patético. É bom. Chega no final, os ETs são patéticos. Assim, Pô, não conhecia esse não. Mas o que vale do filme é aquele filme de gostinho anos 80 com criançada que... Que você se identifica criança, na hora, assim, que é maneiro. Isso. Tem até o River Phoenix, que morreu de overdose uns anos depois. Tem o Ethan Hawke, é o moleque principal. Ethan Hawke. Qual o nome do filme? Viagem ao Mundo dos Sonhos. Em inglês é Explorers. Explorers, isso. E qual é a dos ETs desse filme? Eles têm uns dedos com ventosas, são isso, bizarros. Cara, bizarro isso, os ETs são a parte escrota do filme, cara, mas o lance é o roteiro dele, assim. Ah, eu já vi esse filme, cara, tô vendo aqui. Muito maneiro. Tá, ETzinha Rosa, que se eu não me engano, ETzinha Rosa se engraça com um dos moleques, cara. É isso. Nossa, olha aí. É muito assustador isso. Eu tô vendo a foto aqui dos ETs. Cara, que coisa escrota, cara. E vilão de Power Ranger que é melhor que isso, né, cara? No final você descobre que eles eram crianças. Aí vem os pais, assim. O pai é mais bizarro ainda que as crianças. Ô, mas vocês falaram aí desse clima de anos 80. Um que é, apesar de não ser dos anos 80, mas é bem nesse clima mesmo, é o Super 8, né? Que é mais recente. Ah, mas Super 8 é uma homenagem a todos os filmes da Amblin, assim. Uhum. Época, né? Pode crer. É. Que a propósito. Tem um ET bem genérico, né? É, eu fiquei decepcionado com isso, porque o clima do filme é muito bom. Agora, o ET mesmo é qualquer merda. Eu acho legal a movimentação dele, que ele é meio aranha, né? Meio... Mas... o ET em si falar, mesmo. Eu assisti esse filme recentemente e eu achei, não achei o ET decepcionante assim não, cara. Eu achei ele legalzinho, saca? Porque, assim, eu acho que ele meio que tenta, mantém um pouco aquele visual de Grey, assim, acostumado à cultura pop. E ao mesmo tempo dá um twist legal com esse lance dele, é tipo, quatro braços, né? O bicho meio que se move igual a aranha, igual você falou, cava túnel sinistramente. Eu acho que ele valeu muito mais pelo clima daquela época, assim, que o cara, que o J.J. Abrams fez, né, cara? Muito bom. Quanto ao alienígena, o que eu acho decepcionante é que ele fica fazendo aquele suspense a lá tubarão, sabe? De não querer mostrar o bicho o tempo todo. E quando mostra, ele fala, ah, isso, quando cara, mostra, cara, então, não tem tanta graça, assim. Ele lembra até um pouco, assim, o jeito de andar do monstro de Cloverfield, né? Que é um extraterrestre. Também é do... Opa! O Cloverfield é extraterrestre. O Cloverfield vida das profundezas do inferno, é diferente. não fica muito explicado, né, cara? Tanto que o pessoal tenta fazer essas maluquices de tentar ligar os dois filmes, assim. Não, eu acho que o lance do Cloverfield, ele é um bicho submarino mesmo, porque pelo que aparece lá... Eu achava que era mutação. Ele é acordado... Do negócio caindo do céu. Não, mas então, isso daí, tem lá as paradas que você pode buscar as informações, eu não lembro o que eu vi na época, mas assim, parece que aquilo era um satélite que caiu e que acordou o bicho, sabe? Ah, eu sempre achei que fosse mesmo só também, mutação, né? E o satélite acordasse mesmo, não que fosse o nave espacial. Eu ainda acho que quem vai acordar um bicho desse na vida real vai ser a Petrobras, como uma daí. É, começa a furar uma parada lá, levanta o Godzilla. Isso é um Balrog, né, cara? Caraca! Assim, eu acho legal até um pouquinho do Super 8, porque ele... Acho que ele foge um pouco do tradicional de alienígenas do cinema, que é ou é um cara com uma roupa, é um cara colorido, ou é um cara com uma cabeça de borracha, saca? Não dá mais pra fazer isso, tem computação gráfica pra isso, né? pois é. Cara, é 90% dos alienígenas sempre, né? Que você viu por aí. Se for Star Trek, então é 100%. Uh-huh. Star Trek, você bota uma testa engraçada, um nariz engraçado, já tá valendo. Mas... Star Trek não é luz, cara. Vai olhar Doctor Who, maluco. É. Doctor Who. Cenário, cola no outro e pronto. Agora eu vou te falar que assim, eu nunca fui muito fã de Star Trek, não. Aí eu fui ver lá no Netflix a primeira temporada de todas lá, né? Só pra ver mais ou menos o nível do negócio. Nos primeiros episódios aparece um alienígena, que não sei se vocês sabem, que ele se alimenta do sal das pessoas. Uhum. Bizarro, assim, ele suga o sal. E assim, apesar de ser um bicho bem tosco, cara, é assustador, velho. Ele tem tipo umas ventosas também nos dedos, assim, ele mata as pessoas sugando sal do corpo, né? Eu tenho um carinho por Star Trek, mas ao mesmo tempo eu seguro o riso quando eu vejo um episódio da série clássica com os efeitos especiais assim. Uhum. Eu tento abstrair o roteiro, porque o roteiro às vezes é muito bom, né? É ficção científica das boas, só que... Os personagens são maneiros, né, cara? Os personagens são maneiros. Assim, tipo, os filmes do J.J. Abrams novos, eu acho legal, mas não acho que tenha essência Star Trek. São filmes de ação. O terceiro que tá vindo aí, que vai ser o próprio roteirista que vai dirigir, esqueci o nome dele agora, ele falou que assim, agora sim eles vão começar a missão de 5 anos, espaço profundo, vai ser mais exploração, assim, tipo, eu espero que volte a essência do que é Star Trek. É porque eu acho que o Star Trek sempre foi mais aquele lance da situação, né? Eles saírem de uma situação bizarra, usar mais a inteligência pra resolver e tal. Nesses filmes novos, eu não lembro da série clássica, né? Faz muito tempo que eu vi, ainda naquele canal USA, mas nesses filmes novos, o Kirk, ele pega as extraterrestres, né, cara? Na série clássica também. Ele dormiu com metade da nave já. Metade da nave, inclusive as peças dela. Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro beijo interracial da história da TV foi pro Star Trek, foi o Kirk beijando a Uhura, né, cara? Pode crer. Ô, Diego, tu viu dublado ou tu viu legendado no Netflix? É metade dublado, metade legendado, só pra zoar. Porque a Vânia dublou a Uhura. Ah, é? A Vânia que faz a vinheta do Gavião Estático. É. Legal, cara. Vou dar uma olhada depois. Senhorita Uhura, seu último relatório subespacial continha um erro na coluna das frequências. Senhor Spock, às vezes eu acho que se ouvir a palavra frequência mais uma vez, eu choro. Chora? Eu só estava tentando começar uma conversa. Bem, já que é ilógico para um oficial de comunicações se ressentir da palavra frequência, não tenho resposta. Não, você tem sim. Eu sou uma mulher ilógica. Por que você não me diz que eu sou uma jovem atraente? Ou me pergunta se já estive apaixonada? Conte-me, como é seu planeta Vulcano em uma preguiçosa noite de lua cheia? Vulcano não tem lua, senhorita Uhura. Eu não estou surpresa, senhor Spock. falando em alienígenas com roupa de borracha, tem um filme que gerou uma série de TV que deu um twist legal nessa parada, assim, que usou uma forma legal de escapar dessa fama, né, que é o Stargate. Uhum. Essa é a série que a gente tava assistindo esses dias. É, o Stargate foi aquilo que originou aquela série no History Channel, né, daquele maluco descabelado falando alien. Basicamente isso, porque é basicamente alienígenas do passado. Tipo, os alienígenas estiveram aqui e construíram as pirâmides, né? Tudo ah, essa bem. Que é a premissa do Stargate? Basicamente. É. Só que eu assisti há muito tempo atrás. Né? A série expande essa premissa falando sobre outras culturas, não só sobre o Egito, né? Uh-huh. Os alienígenas influenciaram muita coisa aqui, não sei o quê. É um bom Star Trek, é um substituto de Star Trek pra uma geração mais nova. Assim. Eu gostava de assistir. É, eu gostava esse demais. O Stargate, cara, que a gente assistiu, um Stargate novo, entre aspas, né? Acho que deve ser 90, né? Alguma coisa assim. Acho que a nova geração é um negócio assim. Cara, vamos lá. O filme tem o... Ah, como é que é o nome do... Kurt Russell. Tem o Kurt Russell e tem o outro lá que eu me esqueci o nome também, que ele vai ser... É o James Ultron, Spader, né? É o James Spader. E vai ser o Ultron agora no Vingadores 2, cara. Caraca, não vi essa notícia, não. Pois é. E no, na série, o Kurt Russell vira o MacGyver, né? É o ator lá. É o MacGyver, é ele mesmo. Ele é muito foda, cara. E essa Coronel série, cara, durou 10 anos, cara, essa série, porra. Aham. Uh-huh. Não, ela é originou várias, cara, outras, né? Tem a Atlante também agora. Isso. Tem dois... Na verdade, assim, teve dois spin-offs, né? Teve a Atlantis, que durou umas 3 ou 4 temporadas. E teve a Universe, que durou uma ou duas... Que durou duas temporadas também. E eu gostava muito, cara. Tipo, a premissa da série é que os alienígenas pegaram humanos, né, e usaram basicamente humanos como escravos em outros planetas. Levou humanos pra vários outros planetas. Que boa economia de maquiagem, né? Todo mundo é humano, foda-se. É, exatamente. E os alienígenas, eles são, na verdade, parasitas que infectam humanos, né, e outras espécies também. E usam eles como meio de transporte, né, por assim dizer. Você tá falando de Stargate? De Stargate. Eu fiquei chocado que a mulher apareceu pelada já. É, assim, eu fiquei bolado assim, na tipo... Na minha cara, eu falei, como assim ela já tá pelada? Eu peguei a primeira temporada em DVD e falei assim, cara, como assim tem nu frontal nessa série? Essa série não é a HBO, porra. Pô, é pra moleque, né? É. Pô, vocês falando... Eu não sabia que os ETs desse seriado e do filme eram parasita, né? Mas eu lembrei agora de um episódio que eu vi há muito tempo, de uma série chamada Quinta Dimensão. Aí, nesse episódio, assim, na época eu gostei bastante, né? Hoje eu acho que talvez ficasse meio galhofa. Um cara, ele começava a viajar no tempo, assim. Dava saltos temporais sem saber por quê. Ele tava aqui com a família dele, daqui a pouco ele aparecia 10 anos no futuro. Aí não sabia por que isso acontecia, né? Sempre aí, pro futuro final, ele voltava. Ele sempre ia pro futuro, sempre pro futuro. Aí no final do episódio ele descobria que tinha um extraterrestre dentro dele, como se fosse uma costela dele, e tava fazendo um experimento com ele. Aí, caraca. Cara, que viagem do caralho. Era essa a premissa do episódio, cara. Na época eu achei foda. Hoje, pensar duas vezes antes de gostar. A ideia dele é legal e é parecida com uma espécie que tem do Lovecraft, né? Que é uns alienígenas que eles, na verdade, eles trocam de corpo com você, só que eles trocam só a consciência, né? Uhum. A sua consciência vai pro corpo do alienígena e a consciência dele vai pro seu corpo. Só que esses alienígenas vivem, tipo, na época dos dinossauros e eles conseguem projetar a consciência deles pro futuro, sabe? Nossa, e você vai lá pro deserto, né, cara? As pessoas não imaginam, mas Lovecraft é muito sobre alienígena, né? Todos os antigos, os deuses lá, são tudo alienígenas, né, cara? É, todos eles, com certeza. É. Só que, e é o que eu mais gosto, assim, dos alienígenas do Lovecraft, que é o fato deles serem realmente alienígenas em todos os sentidos da palavra, uhum, né, cara? Eles, uhum, você não consegue, tipo, entender o pensamento deles, você não consegue entender nem a forma física deles, na maioria dos casos, né, cara? É, aquele, nas Montanhas da Loucura, é até um pouco difícil de você entender como são aqueles alienígenas, né? Uhum. No livro. Pelo menos eu senti um pouco de dificuldade, né? Sim, eu com certeza. Eu tava querendo que o Del Toro tivesse realmente feito o filme, porque aí ele é meio que consubstanciar aquilo, né? Porque quando eu li o conto, achei bem complicado isso. O problema de botar isso no filme é que pode desmistificar também, né? Que os caras sempre vão estar esperando, mas... uma coisa grandiosa, de repente, não sei. Sei lá, cara, eu acho que não muito, porque assim, eu já conhecia a aparência das criaturas antes até de ler o livro. Por causa de RPG, né? Uhum. E assim, eu acho que continua sendo foda, cara. Porque mesmo você vendo eles são bizarros pra cacete, saca? Mas são ilustrações oficiais. Aham. Uhum. oficiais, né? O Lovecraft nunca ilustrou nenhum deles. O cara deve ter só um esboço lá, né? Nunca olhou e falou, é isso aí mesmo que eu pensei, não? Não, acho que não, ele só começou... há 30 anos, o cara não viu acho que nada da repercussão da obra dele, eu acho. Morreu pobre morando com as tias, porra. É, morreu pobre morando com as tias, devorado por uma criatura inominável. Fábio, se liga aí, esses são os alienígenas do Na Montanha das Loucuras. Nas loucuras? Nossa, porra. Eu me embolei todo. Porra. Da loucura. Nas montanhas da loucura. Da loucura. Parece um pouco, parece de fato, árvore. Com a descrição dele. Então. Como é que o cara descreve isso, cara? Parece um vários uma árvore de pinto, né, cara? Não parece um pé de pinto ali, assim, né? Puta que pariu! Com asa, né? É o caralho de asa. É o caralho de asa. Caralho de asa. Parece que era do Costinha, né? Porra! É, tem uma outra imagem que é mais true ainda. Ah, eu gostei mais da outra, cara. A outra é mais suja, né, cara? É pode crer. A outra é mais a nossa realidade. Essa daí não tá muito, não. A gente tava jogando Cthulhu outro dia, assim, na RPG, e apareceu uma mulher fantasma e ela tá com a gente, né? Aí a gente olhou assim, porra, finalmente alguma coisa tradicional. Caraca. A gente entende, né, cara? Fica querendo até fazer amizade com a fantasma da mulher, né? Porque, porra... Uhum. Pô, sabe como ia ficar maneiro esse ET do Nas Montanhas da Loucura? Se fosse uma parada tipo A Coisa, do John Carpenter. Cara... Que fosse um animatrônico e não fosse CG. Sim, eu acho também. Acho que ficaria... A Coisa é muito lindo, cara. Que coisa foda. Que filme muito é muito bom. Maneiro, né? Filme A Coisa que você tá falando é aquele filme desse, hein? Fazer vísceras com bonecos de, sei lá, látex do jeito certo, cara. Exatamente. Eu vou te falar que filme novo consegue ser nojento também, mesmo computação gráfica, cara, é sinistro. É. Você não tem o corte pro boneco, você o cara novo... que abre na tua frente, assim. Mas o novo eu acho que teve bastante animatrônico também, não teve, não? Não, acho que não teve quase nada, assim, foi sinistro. Porque eu lembro de ter visto, assim, eu não sei se também é eu que tô lembrando errado, né, mas eu acho que eu vi, assim, algumas imagens, tipo, do cara tirando foto da parada toda bizarra, assim, no set de filmagem, sabe? Peraí, vocês estão falando de qual? Que você me confunde. É o Enigma de Outro Mundo ou é o do palhaço? Enigma de Outro Mundo. Isso. Tá tendo um remake disso daí? Não tá sabendo. Já teve, em 2011. Já teve? Nossa. Já? E é foda, cara. A gente já assistiu aquele antigo. A gente viu ano passado, não foi o antigo? Nem sabia foi que era. Foi o antigo. Porra. Não é bem um remake, né? Eles contam a história que acontece naquele... As norueguesas. Na base da Marquesa, né? Norueguesa. Ah. É, você, Fly, você lembra do final do, sim, sim. Do Enigma de Outro Mundo? Tá, então, dois caras, mano. O The Thing de 2011 termina exatamente, tipo, 5 minutos antes, saca? Tem o filme pra ele. Não, o começo. Ah, ele começa 5 minutos antes. Isso. Ele deve terminar com o cachorro, né? É basicamente. O cachorro. Eu não vi o filme, não, mas deve terminar com o cachorro que ele encontra que dá a merda toda. É. Exatamente. Termina com o cachorro, o cara olhando o cachorro assim, caraca, liga o helicóptero, vamos atrás do bicho. E que no fundo é a mesma coisa do filme original, né? É. Ele é a mesma coisa. Como é que é esse alienígena aí? Ele era transmorfo, né? É, ele qual uma era coisa... o lance dele? Ele se alimentava das pessoas? Eu não lembro muito bem disso. Era que ele assimilava as pessoas, né, cara? É. Tem uma cena nesse novo que é nojenta, cara, porque o alienígena encosta na cabeça de um cara e vai se mesclando a cabeça dele. Cara, é foda. É a dor e sofrimento do cara. Assim, puta que pariu, cara. É, mano. Sinistro, cara. O Dead Space, ele tem muito dessa pegada de... Ah, sim, com certeza. Assim, o visual, né, pelo menos, não sei. Aliás, existe o jogo do A Coisa mesmo, chegaram a fazer o jogo. Né? É, pô, eu nunca joguei. Mas novo ou antigo? É um jogo meio... É do Play 2, assim. Nossa, nunca ouvi falar. Assim, eu lembro que era uma parada que, tipo, você tinha barra de insanidade nos malucos. Então, se você começasse a procurar áreas que tinha muito sangue, corpos, você achasse aliens, alguma coisa assim, se os caras ficassem muito tempo expostos àquilo, eles podiam começar a delirar. Então, às vezes, os caras estavam andando contigo e eles começavam a achar que você é um alien e começavam a atirar em você, sabe? Você tinha que matar Caraca, o cara. Caraca, que foda, cara. Louco. A ideia era legal. Pra caramba, mas era, pô, a ideia era muito maneiro. Maneiro. E o... Puxaram aí o Dead Space, né? Os necromorfos, que são bem parecidos. Eu acho que eles são uma das ideias mais fodas de alienígenas, cara, também, pra mim, assim. recentemente, né? É uma ideia bizarra, né? Porque é um monumento maluco lá que emite uma vibração estranha e transforma as pessoas nessa coisa, nessas coisas. Eu acho legal que eles não explicam, sabe? 100% a parada. É. Você sabe o que que tá causando, mas você não sabe como e por quê, sabe? Mas você sabe o que tá causando. É, ainda mais aquele lance das luas lá no final do 3, né? Que é tipo o ciclo de reprodução daquela espécie é basicamente devorar formas de vida, devorar planetas, né, cara? Mas é tipo um vírus alienígena ou... Cara... Que é tipo um zumbi, né? Não chega a explicar o que que é, isso que é bizarro, sabe? Assim, se tiver a presença de um marker, que é um monolito, lugar, as pessoas começam a mudar. É muito estranho. Não explica exatamente por quê, sabe? Pode crer. Vão ficando loucas, elas vão matando umas às outras e de repente elas viram aquela coisa. É, porque pra virar você tem que estar morto, né? Mas as pessoas ficam loucas antes e se matam. E vão se matar. Uhum. Ele, tipo, a parada gera, induz a loucura pra que as pessoas comecem a morrer e facilite esse ciclo de vida, entre aspas, do bicho, né? Daquele alien do The Thing, né? Que é o, porra, ele vai assimilando e vai deformando os corpos dos malucos, sabe? É regra, sabe? Muito bom, cara. Eu gosto demais quando as mídias em geral, né? Seja filme, seja jogo, mistura o alienígena com uma... Coloca o alienígena numa história de terror, né? Transforma o alienígena em uma história de terror. Ao invés de só mais uma história de ficção científica, né? Só ver o Alien, né, cara? Clássico. Uhum. Porra, com certeza um dos melhores filmes de terror de todos, né, cara? Até hoje eu vi em Blu-ray há pouco tempo e, cara, ainda é muito bem feito, cara. Porra, podia passar no cinema hoje tranquilamente, assim. E tudo feito, porra, tudo maquete, tudo boneco. Não, tudo... eu acho impressionante cenários, cara. Tanto a nave alienígena como a nave deles mesmo lá, eu acho muito bem feito, cara. Você pode ver aquilo em 4K que tá bem feito. Não, e é legal que é um futuro dos anos 70, 80, só que você compra ele, sabe? É como se fosse um futuro alternativo, né, cara? É tipo assim, a tecnologia foi pra outra linha, não foi pra essa linha, né, gente? Pode crer. Cara, pode até ser, não precisa ser alternativo, não. Assim, é o que eles tinham pra trabalhar na época, né? Outra, né? Pode ser um futuro tão distante que a tecnologia já virou, deu a volta, né, cara? Outra coisa também, né, cara? Aquilo ali era tipo, a nave do primeiro Alien é um cargueiro, né, cara? Então pode ser qualquer coisa. Exatamente, né, cara? Eu ia falar isso. A nave deles é tipo um trailer caminhão de lixeiro do espaço, sabe? Uhum. Um troço todo enjambrado, bizarro. E aí é da escola do cara vestido de roupa de borracha, que é foda, né, cara? Uhum. Cara que arrumaram, arrumaram um cara gigante, magricelo, pra caber na roupa. Muito mas foda. Ah, é uma pessoa, não é um boneco? É uma pessoa mesmo. Não, é um cara mesmo, um cara magro, alto pra caramba. É. Mas era um cara que cabia dentro daquela roupa. Acho que a única coisa que é, tipo, operado, né, com mecatrônica e tal, é aquela boca bizarra, aquela cara bizarra dele que se move estranho. Esse é o facehugger. Aquela cena, eu acho muito legal também, outra cena que tem isso que é muito foda, é aquela hora que a primeira cena em que um alien sai do peito do cara. Uhum. Assim. É, eu acho que essa cena é tão impactante que deixou o resto do filme pra mim, assim, tá, eu não tô com tanto cagaço quanto aquela cena. Foda, mas tem um motivo pra ela ser foda. Assim, só o cara que de quem o alien ia sair sabia que aconteceu. Uhum. Sacou? E aí o pessoal teve reação real ali na hora, assim, tipo... Uhum. Inclusive, a mulherzinha, assim, ser a Sigourney Weaver, é outra, parece que jorra na cara dela o sangue, assim, ela dá um grito que é de verdade mesmo, tá ligado? Sim, é muito... Aí eu gritaria daquela maneira também. Porra, com certeza, com a voz fininha também, né? Uhum. Mas tipo, velho, eles sabiam que ia acontecer alguma coisa pelo menos, né? Ou será que eles achavam que ela tava passando mal alguma mesmo? Alguma coisa sim, mas não sabia tinha que noção, era. Né, velho? Talvez eles acharam... Assim, eles estavam filmando, tava rolando a parada, sabe? É, provavelmente era tipo o roteiro de uma cena de diálogo, né, cara? Uhum. Provavelmente ele falou assim, ó, o cara que vai passar mal, vocês seguram ele, sabe? É isso. Só que eles não sabiam que ia sair um alien do peito do cara, velho. O Geiger, que Deus o tenha, ou o diabo, sei lá, quem vai ter ele agora. Aquela imaginação, cara, né, cara? O diabo vai olhar assim, cara, me dá umas ideias aqui, esses demônios estão muito caídos. É, vem decorar o inferno, que puta que pariu. Ou então fala assim, não, cara, você não vai entrar aqui não, você é perturbado demais. É maneiro que aquele alien, embora ninguém nunca veja no filme, mas ele tem um crânio ali dentro da como se aquilo ali fosse um visor, né? Aquela parte preta da cara dele. É, pois ele é. Tem um crânio ali dentro. Pois é. Você quase não enxerga, cara. Tem um crânio e é um caralho gigante, literalmente. Ele desenhou um crânio gigante. Exatamente. Eu gostava. Imagem, quando você vê o interior do facehugger, ele tem uma xoxota ali, né? E sabe, eu até comentei isso num programa nosso, que esse filme inteiro... ele é uma metáfora pra estupro, saca? Que a gente até falou que existe texto masculino, textos... pior de tudo. Não, e existe, como é que se diz? É, artigos sérios falando disso, né, cara? Sim, isso sim. É doideira. Sobre a cena lá do Chess Buster lá, cara, eu prefiro a cena do Spaceballs lá. Yeah. Spaceballs. Hello, my baby. Hello, my baby. Ah, aqui, a parada, só voltando no The Thing rapidinho, que eu achei umas imagens que, por que eu achava que ele era de mecatrônico também? Você vê as fotos, a galeria desse artigo aí. Inclusive, tem uma cena muito perturbadora, que é um cara numa roupa bizarra. Eita, sem perna. É. É tipo uma roupa de gafanhoto. Nossa. Patas de gafanhoto. Pô, mas que porra Lofa de fada é essa aí? Eu não me lembro disso no filme, mas tudo bem. Eu não vi isso no filme. Eu acho que é quando eles encontram a primeira vez que o bicho puxa um cara pra baixo de uma daquelas casinhas lá da base, lembra? Que o cara é meio devorado, assim. Eu acho que ele tem essas patas, tem esses troços bizarros aí. O bicho é tão bizarro que tu nem reconhece as partes dele. Assim. É, exatamente. Porra, meus desenhos aqui são sinistros. Eu tô vendo isso agora. Caraca. Acho que eu não vou ficar olhando muito essas coisas, não. Tem que dormir depois. Muito da hora, velho. Esse filme ele te ganha pelo nojo, assim. É que nem a mosca, né? É. Ganha pelo nojo. Aquela cena clássica dos caras já amarrados e o cara tentando descobrir quem era, quem é que tava infectado. Esquentando sangue, né? Pegava o sangue deles, colocava lá na mesa e pegava um ferro quente e encostava no sangue. Aí o sangue reagia, tu sabia que o cara tava infectado. É, muito foda. É, reagia é bondade sua, o negócio explodia praticamente. O sangue não reagia, o sangue revidava, né? Pois é. Cara, vocês se lembram de um trechão chamado Criaturas? Sim, velho. Critters, acho, né? Sim. Critters. Cara, eram umas bolinhas, né? Os bichinhos. É. E eles se juntavam e viravam uma bola gigantesca. Achei maneiro desse Critters, a cena que eles fazem uma bola gigante e eles devoram o que vem pela frente. Comédia, né? Isso é muito cara de SBT, né? Eu acho que eles passam tirando as pessoas, é só o esqueletinho atrás. É, assim, só o esqueleto, cara. Muito maneiro. É engraçado, velho. Esses filmes, tem muito filme antigo aí que parece que tinha muito mais criatividade do que hoje em dia, né? Que da mesma escola também do Alien, tem o próprio Predador, né? É. E é muito foda, cara, também. O design do bicho. E é legal que ele prepara você, né? Porque ele com a máscara já é foda, né? Aí depois, no final, ele tirando a máscara. Eu lembro da sensação, meu pai até explicava. Aí esse filme, né, é o filme do bicho que é feio com a máscara e sem a máscara é pior ainda, sabe? Explicando. E o Predador é um alienígena que eu acho maneiraço, cara. É um dos meus favoritos do cinema, assim. Eu acho que ele lança... eu gosto desse último filme que foi produção do Robert Rodriguez. Assim. Ah, aquele lá que eles vão pro mundo do... Né? É, eu não vi esse, velho. Eu gostei. É legal. Ainda não entendi como é que Aiken Frost ainda não citou Tropas Estelares nesse podcast. Eu acho que ele tá aguardando pro final. É, o melhor pro final, porra. Cara, mas assim, o Tropas Estelares, ele é, ao mesmo tempo, uma parada foda, porque, pô, alienígenas insetoides é uma das coisas mais clássicas também, né? Mas ele também é um pouco de decepção pra mim, que conheço um pouco do livro, saca? E sei. Porque aqueles alienígenas insetos, no livro eles têm naves e têm armas laser, saca? Os insetos? Aham. Eles são. Quer ver é fácil, né? O besouro sacou uma metralhadora. É, né? Quer ver mole. Quero ver fazer essa porra do cinema. Como assim? Mas essa é uma das paradas maneiras. É tipo você tentar imaginar como que uma civilização que não tem nada, nada a ver com a nossa, inclusive fisicamente, desenvolve sua tecnologia, sabe? No Ender's Game, os insetos têm naves, é. Isso, exatamente. E qual? Ender's Game. É o jogo do Exterminador, né? Que nome ridículo que deram aqui. Tudo bem. No Tropas Estelares, os insetos eram que nem no filme ou humanoides, assim? Que nem Distrito 9, de repente. Que Distrito 9 também são meio insetos, né? Eles são um pouquinho mais puxados pro Distrito 9, assim. Não tem uma descrição física completa dos alienígenas no livro, assim. Eles falam, assim, são insetos gigantes, eles têm armas e... O Robert Heinlein, ele não descreve perfeitamente as criaturas. Deixa mais pra mente do leitor. Que eu acho que é uma parada muito boa, assim, de se fazer quando você tá usando alienígenas na literatura, saca? Especialmente se você quer que o leitor tenha medo deles. Eu, particularmente, acho que eu prefiro a ideia deles serem insetos mesmo, sabe? Porque eles são inteligentes, né? Apesar deles terem aquelas formas, né? Isso. O que dá a entender, que eles programam ataques e tal. Tem uma parada maneira que, assim, eles programam ataques, tipo, mas é tipo aquela coisa meio inseto mesmo, cara. Tipo, o grupo funciona, mas você não tem um alien que vai mandar nos outros, sabe? Não, e é exatamente, e inclusive no livro eles usam um pouco dessa parada, porque assim, tá lá os personagens, né, e de repente explode um buraco de inseto, e vem tipo 10 mil insetos trabalhadores e um inseto guerreiro no meio deles, saca? Uhum. Então assim, enquanto os soldados humanos estão lá se preocupando, atirando pra tudo que é lado, tem um inseto com uma arma laser que vai matar o esquadrão inteiro antes deles conseguirem achar esse inseto, saca? Ele então, fica ali só dando leadership, né, pra galera, né? É. Agora, o Paulo, eu sei que ele não curte tanto, não sei o Rafael, mas o X-Con, cara, Enemy Unknown, ele, pra quem curte toda essa mitologia de extraterrestres, é um prato cheio, cara. Tem várias espécies de alienígenas no jogo, né? E todos esses arquétipos que a gente vê por aí, por exemplo, tem lá os Grey, os soldadinhos, isso. Tem aquele que é tipo um transmorfo, que é até uma piada no jogo, né? Que teve um alienígena que ele tentou imitar seres humanos pra se infiltrar, só que é uma coisa bizarra, ele parece um Slenderman misturado com a gente Smith, sabe? Com um cara de terno com as pernas gigantes, assim, é muito bizarro. Pode crer. Um alienígena que é mais uma criatura mesmo, assim, assassina, simplesmente, que é tipo o Alien, o oitavo passageiro, né? Tem um outro que é mais de porrada, tem, que assim, que lembra um pouco o Exterminador não, como é que é? O Predador. Muito da hora, cara, todo esse aspecto, assim, pra quem curte, cara. Foda, cara. E aquela coisa legal de você não só ver os bichos, assim, se capturar eles, você consegue roubar as habilidades. Uhum. Você pode interrogar. Uhum. E é engraçado que você pode fazer a sua base em qualquer um dos continentes, né? Aí cada continente tem um bônus específico. Por exemplo, sei lá, a Ásia tem bônus, sei lá, de pesquisa. Pra pesquisa. Tem aí você vê, América do Sul, a gente sabe interrogar os caras. Aí, tipo, toda vez que você vai interrogar, é instantâneo que você consegue as informações. Caraca. É só botar o Michel Teló no alto-falante. O cara já abriu a boca, acha disso? Pare com isso. Olha aí, isso daí. Civilização bárbara. Isso é, inclusive, a estratégia do. Aquele filme do Tim Burton, né? Que os caras ligam lá a musiquinha. Como é que é? Marte ataca. Marte ataca, né? Verdade. Foda, cara. Não, eu só concluindo aí do X-Con, outra coisa que é muito da hora é que quando os alienígenas começam a invadir, aí tem lá o engenheiro, tipo, o líder dos engenheiros, o chefe da pesquisa, eles ficam falando, nossa, e agora, né? Tá lascado, porque os alienígenas estão invadindo. Aí um olha pro outro. Se bem que se a gente capturar esses caras, a gente vai avançar, sei lá, séculos de tecnologia, né? Estudando eles. Basicamente, você virou alienígena, né? Que você vai pesquisando a tecnologia deles, e no final, seu caça é praticamente um disco voador, sabe? Arma de plasma você tá usando já. É muito da hora. Essa inversão, assim, sabe? Muito interessante. Mas é pra isso que a gente quer que os aliens venham, cara. Você vê que a gente é muito pior que os alienígenas. A gente quer ver se não tem um mestre lei sobrando em algum lugar aí, né? Foda, se você contar na expansão, que você começa a modificar seu corpo, né? Graças à tecnologia alien, você começa a modificar pessoas geneticamente, seus soldados. Dá pra você amputar as pernas. Opa, e os braços. Opa, uma mila a mais. Que maneiro. Puta que pariu. Ah, tem uma menção honrosa daquele jogo que eu não falei, que é meu jogo com aliens favorito, eu acho. StarCraft. Pô, StarCraft. Pode crer, você junta coisa de tropas estelares, duas raças aliens diferentes. Ele tem, na verdade, uma chupinhação de um outro cenário, que é o do Warhammer 40K, né, cara? Os Zergs são completamente... como é que chama? Tem uma raça do Warhammer 40K que é a mesma coisa, são basicamente... Eu só conheço os Orcs, eu conheço muito bem. Caraca, os Tyranids. Os Tyranids são basicamente a mesma coisa. São colmeias espaciais bizarras. Assim como Halo tem um Flood também. É aquela coisa, tipo, aquele tom de terror que não é uma criatura que tá lá escondida, que vai te dar um susto ou vai tá te perseguindo. É tipo, é muita criatura e você não tem pra onde fugir, sabe? Isso é muito maneiro. Muito StarCraft foda, StarCraft tem muito disso. Você vê um soldadinho sendo cercado por Zergs, cara, você sente a dor daquele soldado agora. Não tem uma zoeira no Google de que você bota alguma coisa de Zerg aí começa a vir um monte de coisinha. Você coloca Zerg? Zerg Rush. Zerg Rush. Isso. Como é? Deixa eu colocar aqui. Ah, também quero. Escreve o quê? Zerg Rush. Zerg Rush. É lá, você Zerg bota Zerg Rush, aí começa a aparecer o O do Google, um monte de destruindo tudo. Qual é o ET mais assustador pra vocês, em todas as mídias? Ah, eu vou te falar que quando eu era pequeno, o ET mais assustador pra mim era o próprio ET. Do filme do Spielberg. Do telefone em minha casa. Cara, eu vou te dizer que eu tinha medo também quando porque era criança. Porque era 1982, cara. Foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. Eu nunca me caguei tanto de um bicho na minha vida. Caraca. Eu acho que a hora que dá medo é a hora quando ele bota a peruca, cara. Ali fica bizarro. Desde aquele filme eu nunca quis entrar sozinho de noite num campo de milho, assim, alguma coisa assim. É porque antes disso você ia passear nos campos de milho, né, cara? Do Rio de Janeiro, né? Hoje vou passear nos campos de milho. Passear no mato, pronto, é isso. Agora eu vi um tempo atrás, né, eu vi uma reportagem na televisão, porque aquele ET é um ET clássico, né, forma de vida biológica, né? Então, uma forma de vida biológica nunca seria como aquele ET, impossível existir um bicho como aquele, com aquele tipo de tronco, aquele tipo de cabeça, aquele tipo de pé, assim, impossível. Por que não? E se for magia? Que nem o Jorge Lucas falando do ato, né? Do episódio 1, né? Que é o pessoal falando que ele não poderia voar. Não poderia voar. Aí o Jorge Lucas falou: não, a asa dele não é que faz ele voar, é a barriga dele que tem hélio. Aí pronto, aí tá explicado. Né? Tá bom. Cara, respondendo a pergunta de qual é mais assustador, eu acho assim, considerando as possibilidades de. Por exemplo, se fosse invadir a Terra, eu acho que o mais assustador que seria os necromorphs ou do The Thing, né, cara? Alguma variação dessa de body horror, de alienígena bizarro desse tipo. Se fosse, assim, o horror mesmo, pelo que o Aiken falou, eu acho que concordo com ele mesmo. Agora, tem dois aí que eu gostaria de citar. Um pelo que é o próprio Alien, o oitavo passageiro, porque basicamente, ele é um bicho que é muito forte, muito rápido, ele cospe um ácido bizarro, né, que é aquele ácido dele... O sangue dele é ácido, na verdade. Né? Que nem eles falam até que ele é um bicho aqui que é perfeito pra atacar as naves, né, que ele não pode nem matar ele, que se ele matar explode a nave, basicamente. Isso eu acho bizarro, esse até pra você matar ele, você tem que tomar cuidado. Uhum. E, de certa forma, um dos que eu acho que eu teria mais medo, mas eu acho que isso é muito pelo o clima do filme, é aquele dos sinais, velho. Mas é meio pelo clima do filme, cara, mesmo, que o bicho em si não é nada. É, porque o bicho vai morrer com água, né, cara, basicamente. Você dá um espirro nele, né, você cara? Você tem que ser um alienígena muito imbecil pra invadir um planeta que é 70% água, né, cara? Foda, cara. Ah, uma das coisas que faz as opções que eu disse serem as mais assustadoras pra mim é que é tipo um alienígena, tipo predador ou tipo um Grey. Eu tô basicamente a salvo com relação a esses caras. Porque eles não vão cair, tipo, em Itaperuna e vir atrás de mim, saca? Ah, você não sabe. Peraí, mas os Grey adoram ir pra cidadezinha pequena e ficar estuprando vaca por aí. Pois é, aí eu me salvo no fato de que eu não sou uma vaca. Eu acho engraçado que, assim, quem fez o Predador foi o Van Damme, né? Isso é verdade, cara. É verdade. Só que o Van Damme deram pra ele uma roupa toscaça, que parecia um homem inseto, sei lá, fluorescente, porque era pra funcionar como chroma key, sacou? Ele ia passar e ia fazer aquele efeito de alien. Ah, né? E com só a que máscara, aí o Van Damme, né, não entendeu, cara. Ninguém explicou pra ele o que era. Ele achou que aquilo ali era a roupa de verdade do filme, que ele era um alien inseto fluorescente, sacou? Ele ficou puto de fazer o filme inteiro, ele ficou puto, porque ele, caralho, eu não acredito que eu tô minha carreira, achando que isso aqui vai decolar minha carreira, eu tô fazendo um inseto alien fluorescente, sacou? deve ter alguma montagem do Predador na hora que tira a máscara, tem aquela cara do Van Damme Dragão Branco, né, cara? Gritando assim. E Howard e o Pato? Porra, cara. Tá que pariu. A gente vai fazer menções honrosas de alienígenas toscos agora? Ah, então tá. O Howard, ele é alien, ele veio de outra dimensão só. Eu acho que era. A dimensão que a evolução foi pra outro caminho, né, cara? Isso aí. Mais errado, né, cara? Tipo, vim de outra dimensão conta como alienígena? É a hora que entra na farofa, né, cara? Igual, sei lá, igual o Doom, né, cara? Que é tipo, demônios de Marte. Acho tipo... que, não sei se eu entendi errado, né? Mas acho que eles não são demônios de Marte. São demônios e o portal abriu em Marte, né, cara? Vieram de galera... Marte e de Marte. Não, é de Marte. Quer dizer, eles não são marcianos, eles são de Marte. Menções honrosas. He-Man conta, né? He-Man. Superman. He-Man. E-Mail e She-Ra tem que contar, pô. E-Mail é um híbrido, né? Porque a mãe é humana. É, a mãe é humana. Imagina, cara. O pai dele não é, não? Não, o pai é de Eternia. A mãe é que é uma astronauta da Terra que foi parar em Eternia. Ah, eu não lembro dessas coisas. Sério? Caralho. Sério isso, velho? É sério. Meu pessoal, Deus. Manja da mitologia de He-Man. Eu não sabia nem que existia isso, cara. Mitologia também não, velho. Tem um episódio que mostra isso? Tem um episódio que mostra ela chegando lá no foguete. Puta merda, cara. Ai, ah, também tem o Goku. É verdade, era, né? Um alienígena. Ah, cara, tá virando esculhambação já. Ah, antes tava de boa, né? Com o seu Howard, antes, né? Antes tava, né? O Howard tava de boa, marciano. Mas falando de origens bizarras, acho que o ET mais assustador que eu já vi num filme é do Rock Horror Picture Show, né? Nossa, cara. Qual que aquele é isso? Aquele Dr. Frankenfurter, que nada mais é do que o Tim Curry vestido de mulher, cantando que vem do planeta transexual da galáxia Transilvânia, cara. Jesus. Sério, eu botava a mão na bunda e saia correndo. Com certeza. Eu acho que é o mais assustador da lista. E aí, pessoal, mais um Gabi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá. Vi, tô doente, Vi. Não brinca. Nós dois, né? É. Nossa, tira essa fungada. Depois. Tira a fungada? Mas é, tem que provar que a gente tá doente, Vi. Peraí. Então vamos para um bloco de notas mais rapidinho hoje pra gente terminar logo isso, né? É, eu posso descansar depois, né? Pode. O que é que a gente tem pra falar? Então, primeiro... Gente, dia do Gabi Estática é dia 20, viu? É, lembrando, dia 20. Não fiquei enchendo saco antes, não, que não tem, não. É. Que horror. O passado saiu dia 21, hein? Aí, ó, vocês brincam com o dia. Mas saiu, tipo assim, uma hora da manhã do dia 21, então ainda tá ali na beirada, né? É, tá. Acho que é aceitável, mas... Então vamos direto pros e-mails. Primeiro, agradeço todo mundo que mandou e-mail, a gente pede, as pessoas fazem, olha que bonito isso, a gente recebeu muitos e-mails dessa vez. É, tá vendo? Toda vez que você pede, o pessoal se esforça. Você mais, né? O certo era eu não precisar pedir, né, gente? Mas... É, vai dar pra ler todos os e-mails dessa vez? Acho que não, eu né? Separei dois. Se der, a gente lê três. Ok, vamos lá ver se a gente sobrevive. Salve, ratos e traças. Sou Natanael de Joinville, Santa Catarina, estudante de engenharia civil. Estou enviando este e-mail para agradecer os bons momentos que vocês me proporcionam enquanto ouço o Gaveta Estática. Encontrei o podcast de vocês há pouco tempo e tive uma excelente surpresa ao ouvi-los. O primeiro que eu ouvi foi o 53 sobre creepypasta. Já estou terminando a maratona para ouvir os poucos que ainda faltam. Confesso que os que menos me agradam são os que falam de games, pois não gosto dessa temática e às vezes fico meio perdido porque não conheço muita coisa sobre. Fora isso, acho excelente a maneira como conduzem as conversas sobre os mais variados temas, de maneira simples e sem muitos rodeios. Ele fala assim que ele gostaria de sugerir um tema, porque outro dia ele ouviu um podcast chamado Mundo Freak. Vocês conhecem? Eu conheço. Inclusive, a gente gravou com ele. Eu não. Porque... A gente gravou com o Andrei, cara. Olha aí. Então, só me resta pedir para que continue com esse trabalho fenomenal, que alegra o dia de muitas pessoas como eu. Valeu, pessoal. Até mais. Você vai acelerando, né, com eu o tempo. Começa primeira, depois engato segundo, terceiro e quarto e quinto. A gente curte até, pelo menos eu e o Fábio, nós escutamos o Mundo Freak. E eu acho legal. Quer dizer, eu escuto, na verdade, o Mundo Freak Confidencial, né? Porque eles têm dois podcasts. O Mundo Freak e o Mundo Freak Confidencial, que é mais de coisas bizarras, né? É legalzinho o podcast deles. Eu não gosto muito dessas coisas. É, né? Então, eu não escuto não, desculpe, Andrei. Quando tiver um tema mais leve, quem sabe eu... Ô, Vi, você tá ficando velha, tá ficando mais cagona, você tá notando? Eu era mais corajosa antigamente. Agora eu sou uma velha cagona. Velha do caramba. Tomar no banho. Vai tomar no banho. Pra não falar outra coisa, né? Tá bom. Próximo e-mail. Ok. Ele começa assim. O nome da pessoa é... Quem escreveu o e-mail foi o César Augusto. É que ele colocou colocou os dados lá no coisa do e-mail e eu esqueci. Eu só peguei o e-mail, não peguei os dados. Muito bem. Parabéns pra mim. Olá, galera. Encontrei o Gaveteiro fazer uma busca no Google sobre melhores podcasts. Já tinha escutado alguns outros, mas nenhum deles conseguiu a proeza de me fazer sentir em meio a uma conversa com amigos como o Gavestágica. Olha aí, que proeza. Somos proeficazes. É assim que fala? Eu acho que não. Enfim. Somos amigos. Somos amigos. Papo muito bacana e conteúdo divertido e informativo. Só fico meio por fora quando papo e vereda pros games, porque... Nossa, os caras combinaram, é isso? Acho que a gente tá falando muito de jogo ultimamente, né? Eu acho até que o César Augusto não é muito jovem. Ah, porque... o cara passado? Não, esse. Olha só o que ele diz. É que você copiou meio esquisito. Ah, esse é o César Augusto. Esse é o César Augusto. Bem, esquece. Porque, olha só o que ele diz. Por que ele não gosta de games? Ele diz assim: porque estou mais por fora desse departamento do que umbigo de vedete. Isso era um ditado que a minha avó, acho que devia falar. Não, minha avó não fala essas coisas, cara, não sabe falar. Mas... Sua avó não sabe falar. Ela sabe falar português. Mas... Isso aí, cara, é ditado de gente. Eu nunca ouvi falar disso, cara. Eu já ouvi falar, mas faz muito, muito tempo que eu já ouvi falar. Umbigo de vedete? É, umbigo de vedete. Isso. Isso quer dizer que ele tá muito por fora mesmo. Eu imagino que o umbigo de uma vedete seja bem ir pra fora. É, uma vedete, você sabe que é uma vedete, né? Eu não. Vedete era aquelas mulheres que ficavam dançando no chacrinha, sabe? Nossa. Elas não ficavam com a barriga de fora, então. Por isso que fala... Eu nem sabia que existia palavra pra isso. Por isso que fala... É, a Rita Cadillac é ex-vedete. As paniquetes, então, são vedetes aí? Eu não sei se é o termo vedete é exatamente isso que eu tô falando. Eu posso estar cagando uma regra absurda aqui. É, tá me cheirando, cara. Não sei se vedete eram as que dançavam no teatro ou se as da televisão também podem ser consideradas. Ah, enfim. É, as mulheres ficam com o zumbigo de fora. Ah, olha continuando aí. Aqui. Acabei baixando todo o acervo e me vejo rindo durante o dia sozinho, escutando os episódios pelos fones de ouvido, o que faz minha mãe se preocupar com minha saúde mental. Hey, olha, hey. Se ele é velho, ele tá morando com a mãe aí. Não, acho que ele não é velho, ele apenas é um cara que conhece... Ele pode ser que nem o Ike, né, ditados cara? Antigos, que... pode ser. Ele pode ser que nem o Ike, que, simplesmente. Que tem 20 anos, mas espírito de 80, pode ser. É, né? O Ike não tem 20 anos não, ele não é tão infeto assim. Não, né? Mas quando ele tinha 20, ele era desse jeito aí, já. É, né? Eu nem lembro, qual a idade do Ike? Ele deve ser 25, sei lá. Uns 40, assim. 40, uns 50 né? anos, 60 ele tem. No mais, reafirmo minha simpatia pelo grupo e agradeço pelo empenho de cada um. Do seu mais novo fã, César Augusto. Oh, muito obrigado, César. Obrigado, César. É isso aí, sou seus amigos. Estamos recebendo e-mails de pessoas novas, hein? É, então. Assim, novas, não de idade, novas que nunca mandaram e-mail pra gente. Né? É, eu separei esses e-mails mais porque eles são... É o pessoal que mandou pela primeira vez ou que... Acho que só o segundo, esse próximo e-mail que não é. Então, pelo seu papo, tô achando que você cortou do Caio Braga. Eu cortei, gente. Caio. Pobre Caio. Mas aqui você já é de casa. O próximo e-mail. Eu nem sei se eu leio esse e-mail, porque ele disse assim, esse é o segundo e-mail que mando pra vocês. Não é o de primeiro e-mail. Ah, então, você tá sendo tipo Azaghal ao contrário. Você só lê os primeiros... Não sei se você tá escutando os últimos Nerdcasts, que você tá com um papo desse agora de... Não, que só lê quem tá mandando pela primeira não, vez. Não, não. O Azaghal... Não, quem já mandou uma vez, isso, né? Ele não tá lendo as pessoas que mandam pela primeira vez. Você tá fazendo o contrário, então. Não, vou ler também desse aqui. Ah, tá bom. Ele diz boa tarde. Boa tarde, né? É. Ele datou o e-mail no envio já, né? Datou o período. Ou seja, se você estiver escutando esse Gabi Static em um período que não seja tarde, não é pra você. Não. Ele só está cumprimentando as pessoas que estão ouvindo Gabi Static de tarde. Ok. Sou Ederson, tenho 23 anos, trabalho como designer gráfico e sou estudante de arquitetura e urbanismo. Olha aí, um colega nosso aí de profissão. É, designer gráfico. É, assim, eu não sei se eu posso ser considerado designer gráfico, não. Eu não sou. Mas temos amigos que são, pronto. Ah, ok. Este é o segundo e-mail que mando para vocês, apesar de nunca ter deixado de ouvir e acompanhar, mesmo que na surdina. Sem dúvidas, permanecem sendo um de meus podcasts preferidos. Ele deixou um ditado aqui que eu não vou ler, não. Deixou um ditado? Deixa eu ver que ditado é que ele deixou. Confuso. É que ele disse assim, e eu não conheço nem metade de vocês como gostaria, e gosto bem mais da metade de vocês que vocês possam imaginar. Oh, como assim você não sabe o que é isso? Eu sei o que é, só que ele escreveu errado. Ah, ele escreveu errado. É que assim, gosto bem mais da metade de vocês, a metade que vocês possam imaginar. Eu vou ler esse ditado. Mas não, mas me diga o que é que... Eu quero saber se você sabe o que é isso. Eu já ouvi isso. Não, Vi, eu não acredito que você não está conseguindo identificar de onde é isso. Eu não consigo, não, agora sim. Você... É porque você tá doente, é por isso. Mas isso é do... É o que o Bilbo fala. Verdade. Na festa lá dos 111 anos dele lá, que ele fala, e toda vez que ele fala alguma coisa no discurso, o pessoal aplaude, quando ele fala isso, o pessoal fica... Mas só que ele não fala assim, ele fala assim, e gosto bem menos... E gosto de menos da metade de vocês, é uma coisa assim. Enfim, é, ele fala um negócio confuso que no fim é ofensivo. É ofensivo, pra galera. Não é? É algo de. Mas tipo... ele está sendo bonzinho, esse menino Ederson. Ele falou que foi assim, é o seu segundo e-mail que ele mandou pra gente? Qual foi isso, o primeiro? Não tô conseguindo lembrar agora. Mas olha só. Continue com o bom trabalho, é bom ouvir que gostam de receber e-mails. De todos os podcasts que ouço, vocês são os únicos para quem mandei algum e-mail, que lhes dá uma prova de valor. Abraços. Olha só, é verdade, né? Se ele começar a mandar um e-mail pra um segundo podcast, já cai pela metade o valor desse e-mail. Ah, é. Aí ele mandou aqui o PS dizendo que nos adicionou no Steam e espera que a gente possa jogar uma hora dessas. Peraí, deixa eu ver quem que é ele no Steam. É capaz que eu já tenha falado com esse cara. Ederson? Isso, Ederson. Ah, eu achei que era o cara do XCOM, mas não é. É o do XCOM, é o Colosso BM. Ué, não pode ser? Ah, é o Ederson... Não, esse é Ederon. Sei lá, não sei quem é ele, porque as pessoas às vezes adicionam a gente e não falam como é gente. Não, acho que é esse cara mesmo. Acho que Ederson não deve ter muito. É verdade, eu tô devendo jogar XCOM com o Colosso BM. O jogo ele tava desinstalado, ele baixou, aí na hora que ele terminou eu não tava mais online, a gente acabou não se encontrando mais pra jogar. Tem mais algum e-mail? Terminou esse e-mail aí? Terminou. E falando de Steam, pra gente concluir esse bloco de notas, temos algumas chaves para doar pra vocês. Dessa vez, quem mandou algumas chaves pra gente foi um ouvinte nosso, né? Que é o Jorge, também conhecido aparentemente por Insane Navarro, ou Insane Navarro. Acho que é Insane, não é? Insane Navarro. É meio difícil falar, né? Não. Insane Navarro. Doa aqui 4 joguinhos. FTL, Faster Than Light, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, hein? Posso te falar isso. Nossa! A Vi não gosta. Cara, a Vi, ela tem preconceito com joguinhos pixelados, cara. Admito. Não vou mentir. Eu acho que eu tenho umas 80 horas no FTL. 80 ou 90 horas no FTL lá no Steam, hein? De estratégia, muito legal. Inclusive, tem a ver com esse tema, Vi. Agora que eu tô pensando, a gente falou de alienígenas, tem a ver com isso, hein? Não tem história nenhuma esse jogo. Ele tem uma história que vai mudando de acordo com cada vez que se joga, né? Ele mandou também do Fez, que é um jogo que eu comprei na promoção do Steam, até hoje não joguei, depois desceu no Humble Bundle. Fez é um joguinho legal, pra não dizer que eu tenho preconceito com jogos pixelados. Eu até gostei de Fez. É legalzinho, só que eu acho que eu tenho que estar mais inspirado pra jogar ele. Rocket Birds, esse eu não cheguei a jogar. Eu acho que eu tenho esse jogo. Eu acho que você deve ter, acho que você nunca iniciou ele, né? Acho que não. E Bastion, esse jogo... Bastion eu já joguei. Esse jogo eu não gosto dele, cara. Apesar de muita gente gostar muito, você também não gostou muito não, né? Achei um pouco chato. Não sei, cara. Eu gostei da premissa dele. Ele tem o tipo de gráfico que eu acho bonito, que é tudo desenhadinho. Ele tem o tipo de câmera que eu acho legal também, que é aquela coisa isométrica, como é o próprio Diablo, né? Que a gente gosta bastante. Mas tem alguma coisa nele, eu não sei, eu não consegui gostar muito. E como a gente acabou não pensando em nada, vamos colocar aqui essas chaves nos comentários desse Gavestática, né? E vai ficar aí, pra quem for a galerinha do F5, vai olhar lá e pode pegar pra adicionar no seu Steam. Você vai pôr todos de uma vez? Olha, agora que você falou isso, talvez fosse bom colocar cada dia uma, né? É verdade. Começar pelo melhor, né, FTL? E ele, o Insane Navarro, falou pra que ele tem um canal no YouTube, pediu pra gente divulgar, se pudesse. Acho que não temos nenhum problema com isso. Ele vai deixar o link aí na postagem do Gavestática. Sobre o que é esse canal do YouTube dele? Ah, tem gameplays, ele tem uns vídeos de notícias. E eu só acho, cara, que você tem que dar uma revisada aí no áudio, que às vezes fica muito alto e desce pra muito baixo de uma hora pra outra, sabe? Levelator aí, gente. Levelator, né? Eu não sei se ele ainda tá colocando coisa, faz um tempinho desde o último vídeo, mas tá aí, né? Vamos ver se daí dá uma força pro canal dele agora. Falando nisso, a gente precisa botar vídeo no nosso canal, né, cara? É, a gente precisa fazer mais gameplays. Quando a gente tiver o H4N, vai ter vídeo todo dia. Eu queria fazer gameplay de Borderlands. Ah, Borderlands. Aí, tá vendo como você é? Um jogo que eu sei jogar, você não quer jogar. Não, vida, é que você sabe jogar. É porque você tá com um personagem com level muito alto, então é fácil, né? Eu faço um personagem ah, novo. É? Ah, então tá bom. É só isso? Acho que só, né? A gente fica por aqui, vamos tentar recuperar das nossas mazelas. Nossa, por favor. Bota uma musiquinha bem animada, né? Pra terminar com o alto astral. Tchau.